Sessão 35 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2025. Sessão 35, capítulo 35. João não foi a Cambridge no dia seguinte. Adiou a excursão uma semana inteira, e neste intervalo fez-me sentir quão grave castigo pode infligir um homem bom, mas severo, implacável, na prossecução de seu fim. Meu primo não era vingativo, o que teria sido contra seu caráter nobre e contra seus princípios religiosos. Tinha-me perdoado, mas não esquecido as palavras. Conversava comigo, chamava-me todas as manhãs à sua mesa para lhe ler, e, apesar de tudo, via pelo seu olhar que minha palavra de desprezo estava entre ele e mim. Eu sentia como seu ouvido a percebia em cada frase que eu lhe dirigia. Para mim, ele já não constava de carne e sangue, era de mármore. Seus olhos eram gemas brilhantes, mas frias. Sua língua, um mero instrumento músico, sem alma. Ah, este homem tão bem intencionado me mataria se eu fosse sua mulher, sem me tirar uma gota de sangue, ou macular no mínimo sua consciência limpa como cristal. Quão longe não estava ele do genuíno espírito de seu chefe supremo, o bom pastor. Notava isto especialmente quando atentava propiciá-lo. Minha brandura não despertava eco na sua alma, ele não sofria por nossa alienação moral, não ansiava reconciliação, e minhas lágrimas que borravam mais de uma vez a página sobre a qual nos curvamos, não produziam mais efeito do que se tivessem caído sobre uma laje. À noite antes de sua partida, vi-o por acaso descer no jardim. Lembrei-me vivamente de que este homem me tinha salvado a vida e era sua parente muito chegada. Senti-me impelida a fazer um último ensaio para recobrar sua amizade. Saí e encontrei-o apoiado à cancela. Fui diretamente ao ponto. João, sinto-me infeliz porque o senhor ainda está mal comigo. Sejamos amigos. Espero que seremos amigos. Foi a resposta calma e continuou a contemplar a lua. Não, primo. Não somos amigos como outrora, sabe-o bem. Ora, não o somos? Isto é mal. Eu, cada minha parte, não lhe desejo mal algum, e desejo-lhe todo o bem. Acredito, João, pois o senhor não é capaz de querer mal a alguém. Entretanto, como sua parenta, desejo um pouco mais de afeição do que aquela filantropia geral que estende a qualquer estranho. Pois não. Seu desejo é muito razoável e eu estou longe de a considerar uma estranha. Se quisesse dar ouvido só às sugestões de orgulho e ira, ter-me-ia retirado imediatamente. Mas a veneração que tributava aos talentos e aos dotes morais de meu primo, o valor intrínseco que dava à sua amizade, foram mais fortes. E teremos que separar-nos desta maneira, João? E quando o senhor parte para a Índia, me deixa assim, sem uma palavra mais amigável? A estas palavras voltou-se e fitou-me diretamente. Quando eu vou para a Índia, Joanna, eu a deixo? O quê? A prima não vai para a Índia. O senhor disse que não podia, a não ser como sua consorte. E não quer casar comigo? Fica nessa resolução desastrosa. Leitor, já experimentaste quanto terror pedantes podem carregar na frieza de suas perguntas, que se parecem com o cataclismo de uma avalanche ou com o degelo do mar? Não, João, não quero ser sua mulher. A avalanche deslizou um pouco, mas ainda não caiu. Mais uma vez, por que essa recusa teimosa? Antes era porque o senhor me não amava, agora digo porque me tem quase ódio. Se me casasse, o senhor me mataria. Já me está a matar. Seus lábios e faces tornaram-se brancos, lívidos. Eu A mataria? Estou a matá-la? Tais palavras não deviam ser pronunciadas. São violentas, não conformes à verdade, inconvenientes para uma senhora. Revelam um estado deplorável de espírito. Seriam imperdoáveis se não estivesse escrito que devemos perdoar 70 vezes 7. Estava arranjadinha. Em lugar de apagar a ofensa anterior, tinha-a estampado, marcado com fogo em sua alma. Continuei, todavia. Agora sei que eu tornei meu inimigo eterno. Reconciliação já será impossível de todo. Estas palavras infligiram-lhe nova ferida, e tanto pior quanto eram verdadeiras. Constrangeu-me o coração ver como seus lábios exangues tremiam. Peguei-lhe na mão, dizendo: O primo interpreta mal minhas palavras. Não tenciono magoá-lo. Não, certo que não. Sorriu amargamente e retraiu decididamente a mão. E agora revoga a sua promessa e não irá para a Índia debaixo de nenhuma condição? Irei como sua assistente, disse. Longo silêncio. Natureza e graça debatiam-se nele. Sombras estranhas passavam por seu rosto. Prosseguiu. Já lhe provei o absurdo de querer uma mulher de seus anos acompanhar um homem solteiro para o estrangeiro. Dá-me pena vê-la voltar a este projeto por causa de si. Cortei-lhe a palavra. Qualquer coisa que se parecesse com censura dava-me coragem. O primo João está a fazer fita. Faz-se escandalizar pelo que eu disse. Ora, um homem de sua capacidade não pode entender mal minha resposta. E repito, quero ser sua coadjutora, se lhe convém. Sua mulher, nunca. Empalideceu de novo, mas domou a paixão e retrucou enfaticamente. Uma coadjutora que não é minha esposa, não me serve. Portanto, parece que não pode ir comigo. Se, porém, a prima está séria, posso falar com um colega meu na cidade, cuja senhora precisa de uma companheira. Assim, pode-se lhe poupar a desonra de quebrar sua promessa e de desertar da fileira em que se tinha alistado. Ora, o leitor sabe perfeitamente que eu nunca me alistara ou fizera promessa formal. A linguagem de João era, por conseguinte, dura e despótica para o caso. Retruquei. Não há desonra, nem quebra de promessa, nem deserção. Não tomei sobre mim a mínima obrigação de ir para a Índia, e muito menos com uma estranha. Com o senhor me atreveria a muito, porque lhe tenho confiança e o amo como irmão. Mas estou também convencida de que indo, quando e com quem quer que fosse, não viveria muito tempo naquele clima. O que, até ver chamamento mais claro, me parece ser sinal de que Deus me não quer ali. Ah, receia por si. Remoqueou, encrespando os lábios. Tem razão, e Deus não quererá que me suicide levianamente. Além disso, antes de sair da Inglaterra, quero saber ao certo se não poderei ser de maior utilidade ficando do que partindo. Não entendo bem. Seria inútil atentar explicações? Porém, saiba que me não posso afastar deste país antes de ter esclarecido a dúvida que me atormenta há muito tempo. A Joana devia ter esmagado debaixo dos pés esses pensamentos e devia corar ao aludir a eles, pois pensa no Sr. Rochester. Meu silêncio confessou que ele acertara. Irá buscar o Sr. Rochester. Devo saber que é feito dele. Então, não me resta mais nada do que pedir a Deus com todas as instâncias que nossa Joana não seja contada entre os réprobos. Pensara ver nela uma das escolhidas, mas Deus não vê como os homens. Seja feita sua santíssima vontade. Abriu a cancela, saiu e desapareceu na escuridão. Entrando na sala, achei Diana olhando pela janela e muito pensativa. Pôs a mão em meu ombro e, inclinando a cabeça, examinou meu rosto. Joana, nos últimos tempos está sempre agitada e pálida. Alguma coisa há que não está bem. O que há entre ti, João? Perdoa-me a espionagem, mas desde algum tempo imagino nem sei o quê. João é um homem esquisito. Não soube continuar. Alguns instantes depois. João tem seus planos com a prima? Mostra-te um interesse como nunca mostrou a ninguém? Para quê? Desejava que te amasse. Ama-te, Joana. Pus sua mão fria sobre minha fronte quente. Não, querida, nem por sombra. Por que então te segue com os olhos? Por que saís tantas vezes sozinhos? Maria e eu concluímos que queria casar contigo. Ele quer? Pediu-me em casamento? Diana bateu as mãos de contente. É o que esperávamos. E tu o aceitarás e ele ficará na Inglaterra? Muito pelo contrário, Diana. Só me propôs casamento para ter uma companheira capaz dos trabalhos na Índia. O quê? Ele quer que vás para a Índia? Sim. Que loucura! Morrerias dentro de 3 meses. Não hás de ir. Consentiste? Não. Recusei casar com ele. E o ofendeste? Profundamente. Nunca me há de perdoar. Ofereci-me a acompanhá-lo como irmã. Que disparate, Joana. Ali a fadiga e as privações matam aos fortes. E tu és fraca. João, pois conheço-o, levar-te-ia ao impossível. Com ele não haveria licença para descansar nas horas calmas. E tu, como vi, esforças-te por cumprir tudo o que ele exige. Admira que achasses coragem para lhe negar a mão. Não o amas, Joana? Não como marido. Mas é rapaz bonito. E eu sou tão feia, priminha. João e eu não condizemos. Tu, feia, és demasiado bonita e demasiado boa para ser grelhada viva em Calcutá. E tornou a suplicar-me que abandonasse todo e qualquer pensamento de ir com o irmão. Não haverá outro remédio, respondi. Agora mesmo que me ofereci como coadjutora, escandalizou-se, como de uma proposta indecorosa, como se o não tivesse sempre considerado meu irmão. E que te faz pensar que te não ama? Ele mesmo me disse que me não quer casar consigo, mas com a sua profissão, que eu sou feita para o trabalho e não para o amor. Ora, não seria coisa estranha ser acorrentada para toda a vida a um homem que me considera só como uma ferramenta útil? Insuportável, desnatural, fora de toda a questão. Demais, embora lhe tenha atualmente só o amor de irmã, quem sabe se depois de casados, as suas muitas qualidades excelentes não criariam em mim um intenso amor conjugal? Qual seria então a minha sorte ao lado de um marido que tal amor não quer, o desdenha como supérfluo, embaraçoso e inconveniente? E sem embargo disto, João é um bom homem. É bom e grande, porém, a querer realizar seus altos fins, esquece desapiedadamente os sentimentos e exigências dos pequenos. Mas ali vem ele. Até já, Diana. Corri ao meu quarto. Juntei-me aos primos à ceia. João foi, como sempre, de polidez escrupulosa. Para a leitura espiritual, antes das rezas da noite, escolhera o capítulo 21 do Apocalipse, João leu com uma entonação e voz que penetravam no íntimo da alma. Deus criaria um novo céu e uma nova terra. Iria morar com os homens, enxugar-lhes as lágrimas, e não haveria mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, pois as coisas d'outrora desapareceriam. Uma pequena mudança de voz fez troar as seguintes palavras a meu ouvido. O que vencer possuirá estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, e leu devagar e distintamente, quanto aos tímidos e incrédulos, etc., a parte deles será no tanque ardente de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. De então em diante sabia que sorte João temia para mim. Na reza subsequente, colheu toda a sua energia, todo o seu zelo austero. João lutava com Deus, resolvido a ganhar a batalha. Suplicava força para os tímidos, guia para os viandantes, volta ainda na undécima hora para os que a carne e o mundo queriam afastar do trilho estreito. A seriedade é sempre solene. No princípio só admirava o suplicante. Depois fiquei comovida, subjugada por um santo pavor. Quão entranhavelmente não sentia ele a grandeza e a excelência de seu fim. Quem o ouvia rezar não podia deixar de ter os mesmos sentimentos. Depois das rezas, despedimos-nos dele, e a partir de madrugada. Diana e Maria beijaram-no e saíram, suponho obedecendo a uma ordem dada em voz baixa. Dei-lhe a mão e desejei-lhe boa viagem. Agradecido, Joana. Como disse, voltarei daqui a 15 dias. Se quisesse escutar a voz do orgulho, não lhe falaria mais no casamento comigo, mas viso tão somente obedecer em tudo e, sobretudo, a voz de Deus. Meu mestre foi sempre paciente. Assim serei eu. Arrependa-se, resolva-se, enquanto tiver tempo. Virá a noite em que ninguém já pode obrar. Deus lhe dê a força para escolher a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Pôs a mão sobre a minha cabeça, olhou-me, não como amante, pois este olhar eu o conhecia, mas como pastor que reclama a ovelha desgarrada, ou antes, como um anjo da guarda que observa a alma pela qual é responsável. Comecei a sentir um acatamento tão forte que fiquei disposta a desistir da luta e arremessar-me ao golfo de sua existência. Era instada por ele, como já uma vez por outro. Aquela vez o ceder teria sido um erro contra o santo princípio da moral. Esta vez, seria um erro contra o bom senso. Assim o julgo agora, mas naqueles momentos não via com tanta clareza. O missionário perguntou-me, em tom amável. Não se pode decidir agora mesmo? E puxou-me para si. Ah, a amabilidade! Quanto mais potente não é do que a força! A ira de João pudera resistir. A sua brandura, curvei-me como uma cana. Poderia decidir-me se estivesse certa de ser a vontade de Deus que me case com o Senhor, seguisse depois o que seguisse. Minhas preces são ouvidas, exclamou ele. Carregou mais pesadamente a mão sobre minha cabeça, cingiu-me com o braço, quase como se me amasse. Resisti à fraqueza de minha visão interior. Rezei fervorosamente por esclarecimento. Mostrai-me, mostrai-me o caminho. Estava excitada como nunca dantes. Se o que se seguiu foi efeito desta excitação, o leitor que o julgue. A casa estava toda quieta. Os demais se tinham retirado. A única vela esmorecia. O luar alumiava o quarto. Meu coração batia rápido e a custo ouvia-lhe as pancadas. De repente parou, a uma sensação que vibrou por ele e passou logo para a cabeça e todos os membros. Não foi como um choque elétrico, mas tão agudo, estranho, assustador. Agiu sobre os meus sentidos como se a máxima atividade deles até então tivesse sido torpor, do qual momentaneamente fosse arrancados à força. Estavam alerta, a vista, o ouvido, esperavam, enquanto a carne me tremia nos ossos. O que ouviu? Que está vendo? Perguntou João. Eu tinha visto nada, mas ouvir uma voz gritar, algures. Joana! Joana! Joana! Nada mais. Meu Deus, o que é? Perguntei ofegante. Poderia igualmente dizer, onde está? Pois não parecia ser no quarto, nem na casa, nem no jardim, não vinha do ar, nem do interior da terra, nem das alturas, mas era uma voz de ser humano, uma voz, ó, quão bem conhecida, amada, nunca olvidada, a de Eduardo Fairfax Rochester, cheia de dor e angústia, desvairada, insistente, como do outro mundo. — Já vou! — gritei. — Espere-me, sim, vou! Corri à porta, a passagem estava escura. Fugi ao jardim, estava deserto. — Onde está? — exclamei. E os outeiros, além de Marsh Glen, ecoaram fracamente, repetindo. — Onde está? O vento suspirava nos pinheiros e toda a charneca dormia, sepultada na noite muda. Não podia ser superstição ou engano. Era a obra da natureza que despertara e obrara, não um milagre, mas o extremo do possível. Livrei-me de João, que me queria reter. Não queria que me fizesse perguntas, nem observações. Queria ficar só. Obedeceu à minha enérgica vontade. Subi ao meu quarto, fechei-me por dentro, pus-me de joelhos e rezei a meu modo. Modo bem diferente do de João, mas talvez não menos eficaz. Parecia penetrar até o trono de nosso Deus e Pai, onde a minha alma se prostrava. Levantei-me depois da ação de graças, tomei minha resolução e deitei-me, livre de medo e de trevas, ansiando unicamente pelo despontar do dia. Fim da sessão 35.